evolução da doença nos espíritos. E vocês vão entender que assim como evolui lá, evolui aqui. A única diferença é que quando nós estamos doentes, nós podemos mascarar a doença. Nós podemos fingir que não estamos doentes. Nós podemos esconder a doença. Se estamos tristes, fingimos que estamos alegres, colocamos um sorriso no rosto. Se temos uma ferida no corpo, colocamos uma maquiagem, uma blusa de manga comprida e deu. Se sentimos alguma dor, fingimos que não, tomamos um remédio e deu. E assim empurramos a vida. E tentamos burlar a nossa evolução. Infelizmente, essa condição desfavorece e ao mesmo tempo favorece. Porque nós só cuidamos, só curamos aquilo que vemos. E quando quem quer nos ajudar não vê a nossa doença, nós estamos privando ele de nos ajudar. Dentro da espiritualidade, dentro do mundo dos espíritos, isso não acontece. Os espíritos, eles expressam unicamente, puramente e profundamente o seu estado doentio. Eles tomam a forma da sua doença. De forma que é muito fácil não só tratá-los, mas imediatamente identificar do que eles necessitam. Porque eles estão claramente revelando não só a doença, mas o grau da sua doença. Isso acelera muito o nosso trabalho. Só que eles se deformam, se modificam, e isso passa a nos assustar. Assustado, nós os banimos, repudiamos, temos nojo, e isso agrava o seu sofrimento. 90% dos espíritos que nos rodeiam carregam dores profundas que provocam insanidade, levando ao desespero e ao desequilíbrio extremo. Apenas 10% detém um poder sobre isso. Entendam bem, detém o poder. Não quer dizer que não tenham, mas aprenderam a dominar a dor e a doença que carregam, que deformam a sua face, que os colocam no nível aonde eles se encontram. De forma que, vamos trazer agora para a linguagem nossa, humano encarnado. Quando nós vemos um doente mental, não importa o grau do seu dano mental ou muscular, quando nós vemos um deficiente físico ou mental, não somos imbuídos, não somos tomados por compaixão, não pegamos a espada e levantamos em defesa dele? Não colocamos eles debaixo das asas e os protegemos do mundo? Com uma força, uma fúria e um amor incondicional? Mas ele é um doente mental? Não tem consciência? Bate na mãe? Faz xixi e cocô na roupa? Nós temos que interpretar o que eles querem. Mas nós os amamos? Interessante isso. E por que quando sentimos a presença de um obsessor, rezamos para Deus levar ele embora? Tire ele de mim. Aí eu vou levar um, vou receber um passe porque eu estou carregada. Deve ter uns 50 aqui em cima de mim. Interessante isso. A gente nem se importa em saber se é um deficiente mental. A gente nem se importa em saber se é um leproso. Porque se a gente vê um leproso na rua, a gente quer cuidar. Se a gente vê um morador de rua, a gente quer alimentar, a gente quer aquecer. Mas ninguém pergunta o que ele fez para chegar até ali. Para um deficiente mental, ninguém procura entrar na história espiritual das vidas passadas e saber quais foram os delitos que ele cometeu para necessitar que o seu intelecto seja contido numa encarnação. Ninguém procura saber. A gente ama incondicionalmente. Mas por que um obsessor não tem isso? Por que um demônio não tem isso? Uma bruxa não tem isso? Dentro da espiritualidade não existe anjos ou demônios. Não os caracterizamos dessa forma. Quando vagamos pelos vales socorrendo em caravanas, nós não questionamos quem é anjo, quem é demônio, quem é bruxa, quem não é. A gente apenas identifica a doença e o nível. O demônio é a alma no estado mais elevado de lepra, vamos colocar dessa forma, com o corpo todo cheio de feridas. Expulso pela sociedade porque fede, hoje tem tratamento, mas no início das eras, eles eram banidos da sociedade. Na Bíblia tem a cura do leproso. Então, o demônio, ele é esse espírito no seu mais alto nível de lepra, com um câncer evoluído no último estágio, feridas por todo o corpo, fede. E quando nós encontramos parentes, entes queridos, neste nível de doença, a gente chora de noite por ele. A gente fica de joelhos na igreja o dia inteiro, a gente vem na casa espírita o tempo todo. Pai, cuida dele. Pai, não leva ele. Pai, não deixa ele sofrer. Acolhe ele em teus braços. Vocês clamam por eles. Vocês esquecem da própria vida por eles. Por amor. Mas ele fede? Ele está em decomposição? Ele tem febre de 40 graus? Ele delira? Ele te xinga? Ele te bate? Ele te agride? Não, mas ele está delirando. Ótimo. E um obsessor? E uma bruxa? Que pela capacidade de curar na era medieval, foi morta. E hoje a única coisa que ela quer é ser reconhecida. Mais nada. Mas até que consigam aceitar o seu dom de cura que foi deturpado, enviar a ela amor de aceitação para que ela se aceite e modifique a energia dela, ela vai ficar vagando, jogando feitiço, porque ela só quer chamar atenção. Me vejam, olha do que eu sou capaz. Aplaudam. As entidades invocadas por magia são possuídas do mais alto nível de desespero. Vocês não têm noção de quantas entidades invocadas por magia são acolhidas no momento em que você as faz lembrar dos entes queridos. Elas abrem mão de tudo porque elas só querem ser aceitas e voltar para casa. Não aguentam mais ser escravizadas. Não suportam mais. Se despem, guerreiros. Eu não quero mais lutar, eu estou cansado. Eu nem sei mais onde está a minha mulher e meu filho. Mas nós os repudiamos. Ah, eu quero ficar sem esse peso. Deus me livre. Ai, vamos lá, me chamam para ir na casa, para fazer uma limpeza. Que limpeza? Se são almas sofredoras que estão lá, e o que tu está sentindo é o odor da doença. Eu vou para trazer paz àquele que sofre, que transborda tanta dor e tanta doença, que acaba te contaminando e tu está adoecendo. Se tu está doente, tu fica pior. Limpeza? Não. Eu higienizo o ambiente depois que ele é recorrido, que ele é socorrido. Faz asepsia quando um quarto de UTI é desocupado porque o paciente foi a óbito. Não é feita asepsia para receber outro paciente? Simples assim. Alguém sabe a diferença do guerreiro da luz com o guerreiro das trevas? Já vamos usar esse termo, né? Porque todos os dois usam espadas. Todos os dois têm escudos, têm armaduras, são iguais na aparência. Mas o coração é diferente e isso os define. Os guerreiros das trevas, como a gente diz, das sombras, eles sentem prazer em usar as espadas. Eles sentem orgulho ao derrubar o seu oponente. Porque para eles é um oponente fatal. Eu não quero saber quem tu é. Tu tá do outro lado da linha. É meu inimigo. Eu vou acabar. Quantas vezes eu ouvi os mestres dizendo: não leve para o pessoal. Não é contra a Sandra, mas é contra quem a Sandra é. Luz. O guerreiro da luz, em primeiro lugar, ele não pensa que tem um oponente. Ele olha para o outro e sente que é só um irmão que está do lado errado da linha, que precisa ser contido para não aumentar o seu débito. Então ele usa a espada com lágrimas nos olhos. Mas é o único recurso para proteger o seu irmão que está do outro lado da linha, do lado errado, dele mesmo. Então, evoluindo nessa questão, quando você clama por você, você consegue apenas 50% do que você tem direito. Mas por que, Sandra, só 50%? Porque os outros 50% cabe à tua consciência, acerca do que você deve, acerca do que você pode fazer. São só essas duas questões. Ou você se liga aos seus obsessores, que é um termo muito pesado, por afinidade, porque o espírito, às vezes, ele é atraído pela energia que você está vibrando. Ele está ali andando na rua, de repente, e passa o teu magnetismo, a tua depressão, a tua revolta, está ali, está irradiando. E ele é ligado a você. De repente, tu está andando na rua totalmente introspectivo, na sua depressão, no seu pessimismo, no seu negativismo, no seu vitimismo, e o espírito está lá do outro lado da cidade, ele capta você. Opa, tem alguém sofrendo como eu. Vou me ligar a ele, já não estou mais sozinho. E aí ele vai e te acha. Ele quer o teu mal? Não. Ele está sozinho? Ele sentiu a tua dor? Ele só não quer ficar sozinho. E os laços kármicos? É o que você deve. Neste caso, os nossos ditos inimigos espirituais, né, que têm laços kármicos com a gente, na maioria das vezes, ele te cobra por uma dor que na mente dele ele fez você passar. Ele te cobra por algo que na mente dele você tirou dele. Ele só quer que você, em primeiro lugar, saiba que ele está ali. E em segundo lugar, ele quer que você olhe para ele, reconheça a dor dele, assuma a tua culpa. O que tu fez, o que tu tirou, o abandono que tu exerceu sobre ele. Ele só quer que você reconheça o mal que na mente dele, entendam bem, na mente dele, você fez, você causou. Muitos anseiam tanto por esse reconhecimento que não se apegam à necessidade de pedir perdão. Muitos, quando o encarnado reconhece o que fez, lamenta pelo que fez e sente a dor do que o outro está sentindo, o espírito já se transforma, já toma a forma humana, se é um demônio. A bruxa, ela se desfaz. E os mestres aparecem e o acolhem e levam. Mas eu não precisei nem pedir perdão. Ele não queria isso. Ele só queria que você soubesse que ele existe, reconhecesse o que tu fez, lamentasse pelo mal que tu causou. Só isso. Quantos de nós não vagamos pela terra buscando reconhecimento? Não interessa o nível, não interessa o setor, mas queremos reconhecimento. Queremos reconhecimento do ente querido, queremos reconhecimento da sociedade, queremos reconhecimento no trabalho. O tempo todo estamos trabalhando a nossa aparência, o nosso intelecto, para sobrepor. E nós consideramos isso normal. A sociedade enfatiza isso, apoia isso. E por que que o espírito é banido, é maltratado, é rejeitado por querer a mesma coisa, numa linguagem diferente? Mas no fundo é só isso que ele quer. Olhem para mim, eu estou sofrendo, eu estou com fome, eu estou com frio, eu não sei o que que eu estou fazendo aqui. Por que que a minha mulher olha para mim e não me vê? Por que que os meus filhos estão brigando pelo patrimônio que eu nunca fiz eles acharem que era importante? Parece que tudo que eu ensinei para eles não vale nada. Por que que eu estou aqui? Eu nem conheço esse lugar. Uma vez, dentro do grupo de apometria que eu tenho, nós estávamos sendo afetados por uma presença na forma de um demônio. Então, naquele momento, entendemos que tratava-se de uma entidade de um nível elevado de dor, tamanha que provocava a insanidade. Consequentemente, todos os seus atos eram desconsiderados. Por quê? Era delírio de febre? No momento em que o grupo elevou os pensamentos a Deus, pediu a Deus que descesse um bálsamo de cura sobre essa alma sofredora que se encontrava ali, uma luz rosa entrou na sala. As 15 pessoas presentes ali caíram em choro. Porque era tão intensa, profunda, a energia de amor que todos, sem falar nada, sentiram que era Maria. E como eu vejo, eu senti a presença da Mãe Maria descendo, se aproximando do demônio, envolvendo ele num manto de luz rosa, e ele foi encolhendo, encolhendo, e ela o acolheu no colo, como um bebê. E a besta se encolheu como um feto no colo dela. Naquela hora eu nem conseguia mais falar. E assim ela levou ele embora, trazendo a ele a paz. Só isso, mais nada. Eu te aceito do jeito que você é. Não é o que a humanidade quer, não é o que nós encarnados queremos. Essa juventude aí, rebelde, que pinta o cabelo, faz isso, faz aquilo. A única coisa que eles querem é serem vistos e aceitos. Eu sou assim, me aceita, cara. Por que que nós temos depressão muitas vezes? Porque não sabemos nos expressar. Mas será que não sabemos ou não queremos nos expressar? Por que temos medo de não sermos aceitos? Ah, vão entender? Será que vão gostar? Maria não questiona, ela ama, ela aceita, ela acolhe. Existem histórias que relatam que somente Maria e entidades do nível de amor de Maria conseguem descer aos vales, nos infernos, para exercer o socorro. E somente a força de Miguel e espíritos iguais a ele têm poder para ir em escolta. E alguém alguma vez já parou para pensar, e eu pergunto isso a vocês, o porquê que só Maria consegue ir até lá? Por que que só Miguel consegue escoltar ela até lá? Aí volta naquilo que eu falei. O guerreiro da luz, ele chora ao usar a espada, e ele usa para conter, não para derrubar. Então Miguel vai abrindo o caminho, sem ferir, apenas contendo. E Maria não questiona a forma demoníaca daquele que se apresenta, porque ela entende que é dor, é insanidade, é desequilíbrio pelo desespero da dor e da solidão, é a ausência extrema do amor, e a única coisa que ela precisa fazer é acolher, é alimentar, é aquecer, só isso, mais nada. Para onde esses espíritos serão destinados é outra coisa, é outra coisa, porque todo hospital tem um centro de triagem, eles acolhem tudo lá, fazem a triagem e depois encaminham para o setor responsável. Na espiritualidade também é assim. Nós descemos aos vales com as caravanas e acolhemos a todos cuja hora chegou, cujo momento é para tomar o medicamento quando eles estão prontos para serem medicados. E nós não questionamos, levamos para o centro de triagem nas colônias e lá eles são encaminhados para os ditos sanatórios, que na verdade nada mais é do que o isolamento, para terem contato com sua própria consciência, para ouvirem a si mesmo. Muitos são alimentados e nutridos e aquecidos por primeiro, porque só estão com fome e frio. Não se veem mortos ainda. Então tem todo um trabalho laboral de consciência que requer tempo e dedicação. Então Maria só acolhe, só pacifica. Quantos de nós estamos aí muitas vezes tristes, pedindo a Deus que mande uma pessoa para ouvir a gente? Quantas vezes a gente sai na rua querendo só um abraço? E isso é normal? Esse desejo. E não somos banidos nem condenados por isso. E quando alguém chega perto da gente e nos dá esse abraço, esse acolhimento, quando a gente recorre a um amigo e ele nos escuta, nós não agradecemos a Deus a presença dessa pessoa na nossa vida? Por que que nós não podemos ser essas pessoas para esses espíritos? Vocês não têm noção de quantas almas nós socorremos. E antes delas partirem para o seu trabalho, para o seu tratamento, elas pediram a oportunidade de voltar para nos ajudar, para retribuir o auxílio que prestamos, vindo em gratidão. Então lá também ocorre isso. Quantas almas em formas de demônio e de bruxa, ao trazermos a eles a memória de que um dia eles amaram, de que um dia eles foram amados, um dia eles tiveram família, se despiram de todo o ego e antes de partir, só desejaram poder voltar para ajudar. Como nós muitas vezes fazemos aqui, com os nossos parentes, nossos entes queridos. Então agora, encerrando, eu quero que vocês entendam uma lei. Para que a cura de vocês seja 100%. Para que o processo evolutivo, tanto de vocês quanto aqueles que rodeiam vocês, seja acelerado na proporção que o astral está disposto a fazer por nós. A cura, ela não acontece daqui para lá. Ela acontece de lá para cá. E você se liberta, não quando você se cura. Você se liberta quando você cura quem está do teu lado. Então você cura o teu obsessor para ficar em paz. Você cura o teu credor. Você cura aquele com quem você tem laço kármico para você se libertar da dívida. Não é daqui para lá, é de lá para cá. Pai, eu peço perdão a todas as almas encarnadas e desencarnadas que por alguma razão nessa vida ou na outra provoquei algum dano. Que elas me perdoem, porque eu sinto muito pelo mal que fiz. Aí eu me curo. Aí eu me liberto. Nesse momento, para que eu possa fazer isso, a primeira coisa que eu fiz, sem saber, despojei do ego. Me despi da vaidade. E isso ascensiona a sua alma, num nível que vocês não têm noção. Então não fiquem pedindo, Pai, me liberta, Pai, me cura, Pai, tira essa energia de mim. Não. Pai, traz a luz àquele que sofre. Traz amor àquele que deseja o mal para mim. Porque ele não sente o amor que eu sinto. Ele não conhece a tua paz como eu conheço. Faz ele saber o que eu sei, Pai. Aí você tem a paz. Pai, devolve aquela alma que me cobra o que eu tirei, que eu não sei. Diz a ela que eu lamento pelo mal que fiz, mesmo sem saber que fiz. Aí eu me curo. E aí vocês vão entender o que Chico dizia. É mais difícil e divino ao mesmo tempo rezar por aqueles que querem o nosso mal do que rezar por aqueles querem o nosso bem. Entendem agora a divindade onde está? É uma inversão de pensamento, uma quebra de padrões. Entendam que os demônios, as bruxas, as entidades, os obsessores são como nós. A diferença é que eles não conseguem esconder o que nós muitas vezes lutamos para esconder. E que a linguagem deles é a mais pura e verdadeira possível, porque nós mentimos, eles não. Até porque no que você olha, você vê. Quantas pessoas olham para nós e nos veem felizes e bem, ricos, quando na verdade não temos dinheiro no banco, estamos doentes e depressivos. Bonito isso, né? Nessa hora, o espírito obsessor, o demônio, a bruxa, tem infinita vantagem sobre nós. Porque quando as caravanas chegam, na hora eles já são catalogados, identificados e medicados. Nós não. A gente tem que apanhar, cair, levantar, apanhar, cair, levantar, até entender. Ah, eu estou doente, preciso de ajuda. Eu tenho que mostrar quem eu sou para que as pessoas saibam o que fazer comigo, porque eu não sei o que fazer comigo. Então agora, encerrando, eu quero que vocês fechem os olhos e sintam uma luz divina. E coloquem dentro desta luz todas as pessoas, encarnadas e desencarnadas, que vocês sabem que afetam vocês por alguma razão. Um colega de trabalho que não gosta de você. Um parente com quem você não se dá bem ou que não se dá bem com você. Alguém com quem você vive em discórdia ou que vive em discórdia contigo. Um vizinho, um colega de escola. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, Pai Todo-Poderoso, a nossa Mãe Maria, nosso Mestre Jesus, a toda a egrégora de luz que nos auxiliam, implorando a eles com toda a humildade que há em nosso ser, que nesta hora abençoada derramem um bálsamo de cura sobre todas essas almas encarnadas e desencarnadas, que se encontram no mais absoluto sofrimento, inconsciência, solidão. Que a magia divina do amor os alimente, os aqueça, os medique, aliviando o seu fardo. Traga a eles a luz da consciência, Pai, para que eles possam enxergar e compreender o que nós já enxergamos e já compreendemos. Que eles encontrem a estrada divina que nós encontramos, Pai. Para que nasça neles a fé que nasceu em nós. Que assim seja.